Eu posso, eu faço tudo o que quiser, eu sou. Eu posso, eu faço tudo o que quiser, eu sou. Trabalho, trabalho, trabalho é com amor. Trabalho, trabalho, trabalho é com amor. Me firmo no Mestre Jesus Cristo Salvador. Me firmo no Mestre Jesus Cristo Salvador. Trabalho, trabalho, trabalho é com amor. Trabalho, trabalho, trabalho é com amor. Nessa doutrina que o Mestre entregou, nesta doutrina que o Mestre entregou, aprenda a ter fé em nosso Criador. Aprenda a ter fé em nosso Criador. Recebo os ensinos para ensinar meus irmãos. Recebo os ensinos para ensinar meus irmãos. Aprenda a ter fé em nosso Criador. Aprenda a ter fé em nosso Criador. Da matéria me desfaço e me desfaço é com amor. Da matéria me desfaço e me desfaço é com amor. Vou vivendo na luz que o Mestre entregou. Vou vivendo na luz que o Mestre entregou. Vamos todos viajar, vamos para o firmamento. Vamos todos viajar, vamos para o firmamento. Recebendo de Deus para ter conhecimento. Recebendo de Deus para ter conhecimento.